Kalau ambil utang bisa berapa sih kabar tuh? Poxa, 2584, autorizado a decolar, pistão na zero, vento 120 graus, 11 nós. Zero 95, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Ali, manter 10, 0935. Tem já bravo como recebe a torre? Autorizado o acionamento, chame para a decolagem, tango já bravo. Tango já bravo, copiou? Será 2584, decolado 35, chama o controle 120 desse 8. 208. Corrigindo, Barão 61, mantenha a hotel, aguarde para cruzamento, aeronave alinhada para decolagem. Entra, mantenha a hotel aguardando, Barão. Tirou? Árvore de pasta. 280, Arbor Departure, Brazil, Apostle 584. America Excursion 9, after deviation, fly Luna position, descend to 2,000 feet, connect 1022, clear the left final park status. Okay, after deviation, American 229 goes to Luna position, descend to 2,000 feet, QNH 1022, American 229. Zero 95, autorizado de decolar, pistão na zero, vento 120 graus, 13 nós. Ele decolou, vento na zero, mano, 095. Na 3179. 79, portão 8, livre, chame táxi. Livre, chama táxi, na 3179. Barão 61, autorizado ingresso no pátio, prosseguir após via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chama torre em 11895. Autorizado ingresso no pátio e após segue Índia até o ponto de espera, quanto chama torre 11895, Barão 61. Decolado às 38, chama o controle 120 desse 8. 208, 09. America 229, direct Dilma. 10 America 229, report status. 47, 229. Bravo, Vitor Salvo, bom dia, só na identificação, voe direto do Una, desça para o nível 050. Controle, gol 1095. Gol 1095, contato radar, suba para o nível 360, sai da Argo. Argo, nível 360. 1095. Hotel Juliette Sierra, mantém condições visuais, o ajuste chama 022, reporta através do parque de Pitágoras. 0 vento 130 graus, 1 nós. Primeiramente a decolagem, pista 10, bala minha. Carro meu bravo de torção, Gol tem condições para me atar velocidade? Motor de Papai Juliette Alfaia. Papai Juliette Alfaia, faça a identificação, prossiga na descida para o nível 1 no 010. Gente, bravo Vitor Tango, tem condições de incrementar a velocidade? Se possível, mantenha presente velocidade até a duna. Era 2733, autorizado direto Lapa. Confiante, 2733, direto Lapa, obrigado. Afirmo, Juliette Alfa Eco, prossiga descida para o nível 100. Para 100, Juliette Alfa Eco. Abatata Juliette Alfa Eco, em caso de desvio, passa mesmo pela esquerda, informa o tráfego 2 horas, 11 milhas, cruzando o nível 140 para 190, rumo Nordeste, 1 Alfa Tango 72. Sim, não vai ser necessário, vai manter a rota. Descendo agora para a 170, passo 1 decolado 42, chama o controle em 120.8. Controle 208, bom dia. Estamos. Marca de Sutsu 9, complete final, contact tower, 118, decimal 95. 195, marca 229. Torre 1895, 1022, o ajuste tem um bom ponto. Para 161, bom dia, contato radar, suba para o nível 160, após 2000, autorizado direto coral. Sente após 2000, autorizado direto coral para o barão 161 até o 160. Brasília Celso 584, call Recife, 128.8, enable 126.0. Call Recife Center 128.8, enable 126.0, so long. Luia Bravo, por gentileza, faça um cheque rádio ininteligível. Estamos já bravo, prossiga. Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Decolagem por conta em risco, informo o Boeing na final da 1-0. Reporte fora do solo. Índia Bravo. Line 229, inform traffic in helicopter, taking off by your right 3 miles out, it doesn't interfere. American 229. Então, 379, mantenha o ponto de espera. Eu 85, ao termo 1288. Ponto de Salvador, bom dia, o Azul 2590, 5 de novembro. O ponto de ordem. 2590, bom dia, sua identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari. 2590. Um no 28 decimal 8, ao termo 1260. 220, obrigado. Salvador, Barão 61, solicita para o 240 para lhe dar informações, só 20 milhas. Ele desvia o Barão 61. Barão. A passagem de Alfa Eco, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Samuel, correção, Samaracaju 120 decimal 3. Controle, o mapa Romeu, sangue de Abravo. Tango Índia Bravo, mantém as condições visuais, ajusta no 022. Mantém visual, Bravo. Vou dar essa pergunta aqui. Juliette Serra, para outra porta. Romeu, Juliette Serra, autorizado cruzamento da final da 10, reporte para girar a base pela direita 17. Toda na base pela direita para o Romeu. American Airline 229, you're on the ground at 47, right 121.9. Right 121.9, American 229. A Romeu, Tango Índia Bravo, controle. A minha escuta, Bravo. Tango Índia Bravo, confirme para a voz do voo. Somente mantendo pro a Salvara, só preciso do código Salvara, ainda mantendo sobrevoo na Bahia todos os anos. Tango Índia Bravo, informa o tempo total de sobrevoo. Tempo estimado de 2 horas de sobrevoo, Tango Índia Bravo. A Romeu Bravo, Vitor Tango, desça para 2000 pés, ajuste chama 022. Autorizada final ILS, reforço estabilizado. Autorizado 2000, ajuste 1022, vou preparar a condição estabilizada, Bravo, pegando. Meia, serviço radar encerrado, 61 milhas nordeste de Salvador, SAMI Aracaju 120 decimal 3. Com Aracaju agora 1203, muito grato, Simone. Delta 3179. 3179, bom dia, contato radar. Suba para o nível 330, autorizado direto Lida. Direto Lida, tá? 3179. Salvador para o táxi do 4299 com 117 a bordo. 117 a bordo. 117 a bordo. 1197, alternário preto com 430 de transmissão. Até o ponto de espera está livre, 1022, torre 1895, tem um morro. Está livre quando o pronto está no 4299. Salvador, bom dia, até 3304. 3304, Brasília. Agora só o instante 4. 3179. 3179, autorizado, direto Lida. Direto Lida, 3179. Serra, Solo 51, autorizado, Spectrek, libera na Oscar. Autorizado, chegada bom, se desça para 4.000 pés, lá de confirma, autorizado bom, se desça para 4.000, confirma a gente. Da Justa, 022. Estimativo, indo para 4.000, a gente 022, na bom, se desça na minha vida. Salvador, bom dia, já sou 4299, ponte de espera da 10 para pronto. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 130 graus, 149. Decola na 0, azul 4299. Azul 2590, prossiga. Proco mais 8 milhas aproximadamente para evitar a formação. 2590, confirme a prova. 065. Azul 2590, desça para 3.000 pés, ajuste a 022. Tudo só que velocidade 2109. Para 2190, 2590, testando para 3. Hotel Kilo Lima, confirma estacionamento e a ficha que legal? 590, já retornando a polícia. Azul 2590, está autorizado, dona da prisão. 1960, bom dia, está na identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, bom 1960. Tipo, foi giro 500 pés, via litoral. Chama a torre 118.95, 1022, o ajuste. Confirme para o B? Tango Índia Bravo, prossiga. Sente livre a frequência, o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Controle, o Bravo Tango propõe ainda presente, cancelar e prosseguir para o rotatório, pouso na Roma 7. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, plano modificado aos humanos. Para 1.506, voz rotatória, reporte de jogos. Autoridade, reportado do campo, Bravo, do Tango. Controle Salvador, de azul, 4299, Israel, Leda. 4299, contato radar, subatório nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, autor 4299. 2590, redução de velocidade 1.80 nós, vista para 2.000 pés, autorizado a sinal IMS, reporte. Cliente, reduzindo para 1.80, 2.000 pés, a ponta hora estabilizando. 2590. Para 2733, chamo agora o centro Recife. 1288 e ao CERN 1260 e solicite nível 080. Controle 1208, o código 2670. Cortamos, está na torre, 1985. 1895, bravo, cortando, obrigado, vou gravar. Estou em Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Bravo, Tango na prova rotatória. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, dá presente, autorizado final 17, reporte na curta, ajuste na 022. 022, reporte na curta final da 17, Bravo, Tango. Costa 11, Costa 6613, 1, vai desviar, grau da direita. Livre 6319. 400, desde as formações. Só para posto seguro, posição 612. Livre frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. É 3-1-1, após desvio de Boituna, desça para 2500 pés, se possível manter a velocidade para o sequenciamento. Negativo, Sandita. Desça 2500 pés, mantém a velocidade para o sequenciamento, Sandita 3. Quando Duna. 1-1-1-60, número 3, na aproximação, reduz a velocidade para 2-2-0 nós. 2-2-0. Afirma, Silvio. Salvador, o azul 4299, eu vou para 220 para dar informações. Se possível, morte vai já ajuda. Quantas milhas 4299? Protegimento correto. O Bravo Vitor Tango avistado. Autorizado pouso, pista 17. Vento 120 graus, 13 nós. Pouso autorizado, já baixado e travado, e girando base a 17, o Bravo, portanto. Decimal 1. Centralizado Brasília 320, Zulu 17, decola da 10, Arbor Elefa 1208, 5517, 3304. Engajamento correto 3304, Após de dias vai voar o PASE, o azul 4299. Aquele Lima, ciente, no grau chame a torre em 118.95. Tá, seu bom nome mesmo. retorno 160, confirme a PRO, tirar esse caso de vídeos. 053. Depois me deve direto. 1208-5523. Autorizado a Porto Seguro nível 360, viado Ferro Luísa, velho, quando é 10, curva direita, da El, letra PDEV, mal direto, 208 é o controle, 523 é o transponder. 5523, tá correto, Ampro? Conexão. Salvador, tá 3663, a autorização para Guarulhos 340. 1960, é o número 3 na aproximação. Tá. Hotel Kilo Lima, autorizado táxi, reporte na táxi Oscar, ajuste no 022. Correu Azul 2590, estabilizado na final dele. Apolo Bravo Vitor Tango, Solos 1200, confirma o bate? Confirma a data? Quente, autorizado backtrack, reporte levando na interseção, Bravo Vitor Tango. Ajuda 590, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 142. 5 decimal 1, alterna 33 decimal 95. Repite agora, 251, 3395, azul 4299, bom dia. Câmera 39, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000, reporte estacionado no localizador 6312. Aguarde para o posto 6312. Aguarde 6312. Estou dando frequência livre a estacionar, bom dia. Papatão Hotel Quilo Lima, autorizado o ingresso, reporte alinhado de pronto cabeceira 171. Hotel Quilo Lima mantém a posição devido ao tráfego na final do ano zero. Redução. Número 39, reduz a velocidade para 1909. Matiu, vai reduzir 1909, 39. O 1160 desce para 3000 pés, reduz a velocidade para 1909. 118.5, bifatoso. Tá, sim, mantenha o hotel aguardando. ultrapasse devido ao sequenciamento, irá cruzar a pista seguindo via pátio, ok? Inicialmente mantém a posição para o espaço. Do 612? Afirmativo, 2196. Só um instante, autorizo o pushback. Do 2590, solo X05, direita 121, decimal 9. Direito, como 219 já. Sapatão Hotel, Kilo Lima, decolado 05, tem condições de agilizar o cruzamento do campo? Está presente, se possível. Gente, está presente, autorizado, reporte o eixo 1028 livre, Hotel Kilo Lima. Problema 7. 30, deco para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizada no localizador. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, 6311. Espaço, autorizado o cruzamento da pista, via Delta, na Delta, solo 121, decimal 9. Autorizado assinado o cruzamento LSX-Ray, reporte estabilizada no localizador. Confirme, está fazendo os desvios? 2064.3 milhas. O 960, 10.2000 pés, depois será estabilizado, X-Ray. Décima 8. 120, décima 8, grato. Espaço autorizado para seguir via Alfa, Juliette, Pátio 1, ponto de espera, chama novamente a torre. Batango, Hotel Kilo Lima, mantenha condições visuais, 500 pés, reporte afastado 2.0 milhas de Salvador. Afirmativo, estará fazendo a inspeção de linha a baixa altura, 500 pés, possivelmente não terá esse contato a 25 milhas, 26 milhas fora. Meu estimado para Paulo Afonso se dará 1.430, é inspeção de linha após a área de cabaçaria, ok? Gente, Papatango, Hotel Kilo Lima, confirma o transponder acionado. É o 5552. Gente, Hotel Kilo Lima. Toma, bom, Elefa, e daí? Principalmente abre o Elefa e ele coordena a mão. Tranquilo, abre o Elefa, coordena a coordenação, tá na posição 4, que estiver em funcionamento. Fiscoff ingressa no pátio e prossegue após via Índia. O solo 3.59 está posição 4 para o chiveque funcionamento. Gente, devido à contingência que houve, devido a aeronaves com prioridade, tem duas aeronaves na espera. Aqui será o terceiro, 3.59. Sim, sem problemas. Número 3, tanto 38 ou 3.59. O chiveque funcionamento, o solo 3.604. No ponto 7, o número 4 para puxa guarda. Chené 6312, quadrinho com a equipe de solo, após passagem do segundo F5 na retaguarda, está livre, puxa. Chené 6312, Gol 2196, no 612, está livre, Chené Taxi. 612 está livre, gol 2196. Do 2780, é uma informação November, voa do Mari, 190. Azul 2780, autorizada a chegada da Mari, quem negar o 9022, reporte para a descida. Quem vai para a descida, Azul 2780? Bono 630, está autorizado a usar direto e SAP, informa o tráfego, essa posição de 11 horas, o nome é Milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo 190, o Alfa 172. Gente, 1160, tá bom de tarde, descampa 5B. Gol 1160, completo de aproximação, chama é turno 8, decimal 95. 295, gol 1160. Patango Hotel, Kilo Lima. prossiga. Hotel Kilo Lima, cheque para transponder, não estou recebendo mesmo. É, está ajustado 5512, é, me confirme agora. Salvador, bom dia, Gol 960, final no 0, baixado e travado. Gol 960, continue a aproximação, ajuste no 022. Vamos lá. Recebo seu transponder, segue o mesmo, posição stand-by, normal e aí vem. Negativo. 130 graus, 12 nós. Alô, Oceanair 6311, liberou o piso, na sua escuta. P311, consiga até antes da Juliette, agora ingresso 4-1. 2-2. Autorizado a final do procedimento LS, que reporte estabilizado no localizador. 2022, autorizado, chão estabilizado, igual no meio entregado. Aguarde para o pushback. A cor é essa, após a 321 no portão 4, agora para o pushback. Transferência de pronto. Batango até o Kilo Lima? Eu tenho. O Kilo Lima ainda não recebe o seu transponder, confirme a localização da sua base de manutenção. Qual o 960? Qual o 960, autorizado, pouso, pistola 0, vento 130 graus, 109. Pouso autorizado, qual o 960? Pistaf, decolar 212, controle 120 desse noito. 1208, seu pastor. Chegou 2196 com 78, 2 horas e 47, confirmo. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, autorizado direto Leda. Direto Leda, para 200, seu pastor. Solo Salvador, Oceania 6312, 152 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Salvador, Santa Cruz. P312, livre até o ponto de espera. Ajuste 1022 e torre 18.5. Ataque centralizado até o ponto de espera, no ponto de espera, sem pressão. Oceania 6311, no portão 2, após a companhia. Afirmativo, segue o táxi até o portão 2, para Oceania 63, seu nome. Movimento, observa a China ingressando no pátio, vai parquear no 2. Prossiga via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1022, após o Oxenay. Após o Oxenay, está parquear no 2, está autorizado, no 1895, ou 2196, bom dia. 3304, livre push no portão 7. Está livre no 7304. 3663, coordenando com a equipe de solo, após o 737 gol passar a retaguarda, está livre no pushback. Foi pro 3859, certo? O 3859, afirmativo. Tem um Oxené ingressando no pátio para o portão 2 e o gol com pintura vale que vai prosseguir para o ponto de espera. Após o gol, tá livre. E após o gol, tá livre. 3859. Então, 3663, tá pronto? Puxa. Salve Salvador, bom dia, Gol 1160, Lissan. Gol 1160, prossiga até antes da Juliette. Até antes da Juliette, Gol 1160. Azul 2720 vai seguir tráfego 10 em 6 milhas rumo nordeste, cruzando nível de voo 090 em descida para 2 mil pés. Boeing 737 da Gol. Ascenso 2780. Ele desvia os pisos passos de ouros. Todo destino, pisos passos de ouros. Salvador, bom dia, Godoy. Nós temos 0. Puxa, minha 13-2, decolado, chama 6, controle 120, desce 8. 10-8, chama 3-2. 2196, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Controle Salvador, chama 3-2, bom dia. Chama 3-2, contato radar decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA, autorizado direto, chama. Estou de Google, de outro jogo, nível 350, chama 3-2. 96, autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 119. Chama 050. 050, 2-7-0-2-1. Hotel Kilo Lima, confirma sua posição. Patango, Hotel Kilo Lima. Hotel Kilo Lima, confirma sua distância de Salvador. Então, o Hotel Lima não foi estabelecido contato radar com a aeronave. A autoridade leva a frequência em coordenação com os tráficos locais e para o serviço de informação alerta. Chame o centro Recife. Frequência no 26.85, alterna no 25.45. Chame o centro Recife. Frequência no 26.85, alterna no 25.45. Controle, muito bom dia, eu vou com a 2196, passando agora 1.400 pés. O 2196, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, gol 2196. Gol 022, 330, 304. Gol 60, após o TAM taxiando, liberar a entrada do pátio, está autorizado. Pontão no zero. Então, segundo tão, está vindo lá do pontão 7. Tá, sim. Desloco mesmo após a passagem, prossegue para 1-0, bom, 1-6-0. passar. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, vento 120 graus, 109. Estamos mais aproximadamente 1 minuto. Gente, reporta quando pronto, 3859. Reporta na pronta, 3859. A 3859, reautorizado, alinhar e decolar, pistão na zero, vento 130 graus, 9 nós. Decolar, pistão na zero, 3859. Seneve 3, 12, direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, 6312. Azul 2780, vai seguir tráfego 12 horas 9 milhas. Desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado, 2.787. Nome é 30, chame a torre no 8, decimal 95. Decimal 5, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, qual nome é 30, LS Down 0, visual abaixo travada. Bom, nome é 30, autorizar a pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. 30, pouso na pista na 0, qual nome é 30. 6312, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. Centro Recife 2085, alterno 2045. Recife 2714, barreiras da guarda costa. A guarda costa, poderia confirmar a saída prevista por gentileza? Saída Momo, Cosmo direto. Pronto pra Cosmo? Pronto, Cosmo. Barreiras 160, decolada 10, esquerda, Momo, Cosmo direto, barreiras. 1208, 5537. Conta a roda saída mensagem. Barreiras 160, direto no ponto a ponto, conforme o plano apresentado. Decoda pista 10, curva esquerda, Momo, Cogbo e após direto. Primeira posição é 1234 Sul, 04138 ISC. Controle 1208, 5537. 2196, centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 1251, alternando 1235, 1235. Muito obrigado, um bom dia. 3704, puxa, confirmando a primeira posição é 1234 Sierra, 04138 Whisky, champrão. 1234-04-1038-UI. Chamada pronto, 2714. Bom. 2780, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 022, vento para cheque, 120 graus, 119. Aguardando autorização de pouso, 1022, no ajuste azul 2780. Bom dia, Santos 3304, ponto de espera da 10 pronto. 3304, mantenha o ponto de espera. Forma mais um tráfego nacional. Linha 30, solo de 26, direita 1, 219. Direita 219. Livrou no 630, bom dia. Salvador, 3859. Prossiga. Por gentileza, senhorita, alguma possibilidade de voar Elefa, só para evitar uma pequena formação que tem no, na interceptação da inbound da radial 259, Salvador? Quero ver Elefa, 3859. Muito obrigado, senhorita. 7780. Está livre até o ponto de espera, via Índia. 2895, 1022 o ajuste. Aqui é o livre táxi, via Índia, para parar 18... 1630, pontão 6 após o tanque iniciar táxi. Após o tanque, prossegue para o 06, agora 630. É 3859, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 9 e 5. 251 ou 3395, bom. No 3304, autorizado a alinhar e manter 10. Alinhe e mantenha 10, 3304. Sete, oito, zero, direita, 1219. Direita, 1219, graças. 2780, três Romeu no pátio 3, ingresso quilo. 3 Romeu quilo, azul 2780. Bom dia, o sinal 6311-02, autorização 360 Guarulhos. 6311 na Guarda 4. Guarda 4. Salvador Azul 2770. Prossiga. 180 para Porto Seguro, 190. Gente, agora de volta. 3663, ponto 0 para 0. Então, 3663, autorizado a área e manter pistão a 0. Liga a área e manter pistão a 0. Nível de voo 320 via Arbor. 320 Arbor, tá 3304. Tá 3663, autorizado decolar pista no zero, vento 120 graus, 119. Vem decolar pista no zero, tá 3663. Decolado 234, chama o controle 120 desse 98. 208-3363. 6331, Guarulhos 360, a Tesouro 10. Decolado pista 10, direita, da Eoleda, para Leda Motiva.